glória a ti, meu Deus e meu rei. Bendirei teu nome para sempre, de geração em geração contarei tua grandeza que nunca se prende. Grande o Senhor e digno de louvor, sua grandeza insondável para mim. Teus feitos passam de pais para filhos, tua glória não tem fim. Uma geração anuncia outra, grande o Senhor, digno de louvor, sua bondade dura para sempre. Grande o Senhor, cheio de compaixão, paciente, fiel e presente. Grande o Senhor, sustenta os que caem, levanta os que se dobram no chão. Sua mão se abre, tudo se satisfaz debaixo da sua provisão. Ao Senhor de todos os que o invocam, dos que o chamam em verdade, ele cumpre o desejo dos que o temem e ouve suas vozes na adversidade. Grande o Senhor,